Pois bem, a comunidade Conectar Saúde é a maior comunidade de saúde do Brasil. Lá, você vai encontrar médicos e especialistas com mais de 5 especialidades, pronto para te orientar, tirar suas principais dúvidas a qualquer hora, a qualquer lugar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Basta você mandar sua mensagem para poder perguntar a dúvida que você tiver, que vai ter algum médico, algum especialista para poder te responder, te orientar e te dar as principais dicas. Além disso, nós teremos também uma plataforma de membros exclusivas, onde vão ter os melhores profissionais podendo ensinando sobre temas específicos, dando dicas e orientações sobre tratamento, sobre prevenções de doenças, sobre melhora da sua qualidade de vida, nutricionistas promovendo dietas e, além do mais, tendo tudo o que há de novo e melhor em relação à saúde no Brasil e no mundo.